está a míngua. Fórmula mágica sempre na ponta da língua. Pegue seu conselho e use a seu favor. Respeite o que eu faço é me impor. Tô seguro no que afirmo e proponho. Consciência limpa expressando o que componho. Trago ódio no sampo, mas com corte na frequência. Comprimo as emoções, caro dente é assim. Mas preciso, meu foco pé atrás aonde eu piso. E se pisar no pé, fudeu, não amenizo. Não quero o seu conselho pra seguir nessa batalha. Seguro o pescoço que aí lá vai na vaila, entendeu? Aqui não cola esse disfarce. Não ando sobre as águas, não vou dar a outra face. Apertei o botão do foda-se. Não vou me adaptar, então dane-se. Pegue suas regras, valores e conceitos. Cala a boca, eu vivo do meu jeito. Apertei o botão do foda-se. Não vou me adaptar, então dane-se. Pegue suas regras, valores e conceitos. Cala a boca, eu vivo do meu jeito. Silêncio, que agora eu vou falar. Mesmo sabendo que vocês não gostam de escutar, nem eu de escutar muitos de vocês. Silêncio, que agora é minha vez. Quero saber quem limita a sua liberdade. Quem inventou as mentiras que hoje são suas verdades? Pra que tanta vaidade? Pra que tanta falsidade? Seus prazeres vazios não lhe trarão felicidade. Não quero a vida de mentiras que me ofereceram. Os que me apontam caminhos são os mesmos que se perderam. Nem quero tirar sua máscara de bonzinho, mas prefiro meu olhar vago que seu falso sorrisinho. Então não vem se meter na minha vida. Opinião será bem-vinda quando for pedida. Apertei o botão do foda-se. Não vou me adaptar, então dane-se. Pegue suas regras, valores e conceitos. Cala a boca, eu vivo do meu jeito. Apertei o botão do foda-se. Não vou me adaptar, então dane-se. Pegue suas regras, valores e conceitos. Cala a boca, eu vivo do meu jeito. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, irmão. Por isso eu raciocino cada palavra que falo. Boca de pelo, sem valores, sem conceito. E pelo que vejo, não conquista meu respeito. Pode falar, interrogar, porque esses meninos insistem em algo que não vem a retornar. O bang é sujo, nem dinheiro nós vai ganhar. O objetivo mesmo é levar a mensagem pra outro lugar. Pé na terra, se quer paz eu quero em dobro. Mas eu não amenizo quando é declarado guerra. Mantemos um corpo maciço e na terra do pão de queijos falador é furado igual queijo suíço. Pra equilibrar o som reflito com juízo e cala a boca dos vermes com protesto se for preciso. Apertei o botão do foda-se. Não vou me adaptar, então dane-se. Pegue suas regras, valores e conceitos. Cala a boca, eu vivo do meu jeito. Apertei o botão do foda-se. Não vou me adaptar, então dane-se. Pegue suas regras, valores e conceitos. Cala a boca, eu vivo do meu jeito.